Copied, heading 230, limit localizer, call 019. Localizador, 8 na mera. 3891, no complete LS, chame a torre, 118, é bom posto, eles andam pra vocês. 18, muito obrigado, Sandro. Obrigado pela coordenação, tem ótimo ano novo, até a próxima. 1896, prossegue na aproximação, reporte passando o Dona. 8 na mesa. Portugal 019, descend 3000 feet, 18 remains, 1012. Descend 3000 feet, descend 012, Portugal 019. Da torre. Famoso Plan 3891, muito boa noite, interceptando o ILS sobre Simbra. Plan 3891, vento 090 graus 08 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Ele pousa 3891, tá bonito aqui. O armador é o gol no 714. Aguarde. Irmão chamando a torre, foi o gol no 714, Aracaju. Afirmo 714, nome do 714, felicitando para vocês e aguardando para a cópia. Gente, aguarde apenas um instante para a cópia, prepare a Puca da São Aracaju, gol no 7 no 4. Puca Aracaju, aguarda. 1-62, é bom pouso, feliz ano novo para vocês. Ok, 18-62, obrigado, igualmente a todo o controle. Torre Salvador, gol no 896, boa noite. Boa noite, 96, boa noite. Continue a aproximação, informarei pista no zero livre, é o segundo para pouso, em Salvador. Para cheque, o vento 080 graus 09 nós, o ajuste no 012. 7, boa noite, 96. Papa 084, stand by to rate the clearance, expect the Puka departure and departure distance. Par transition, Zulu India Papa Alpha Romeo. American 084, clear to push back in Sarapi, report well for tech, Europa 084. Plan 3891 no solo 09, libera direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição de número 8, pátio principal. Alfa Juliette para 8, 3891, bom ano, obrigado pelo seu prazer aí, pela vista. Igualmente. Paz Acosta, qual é o Salvador Tal? É 118.6, boa noite, bom pouso, feliz ano novo para você. Boa noite. 896, o vento 080 graus 089, autorizado pouso pistão no zero. Sim, pouso pistão no zero, boa noite também. Portugal 09, Salvador Tower. Boa noite, Portugal 09, Salvador Tower, localizer. Boa noite, 10. Portugal 019, continue approach, we report for lane 10 vacated. Wind is 080 degrees, 8 knots. Continue approach, Portugal 09. Correu o gol no 805, estamos aqui no gate 3, push, direcionamento. 03 autorizado, chama o táxi, gol no 805. Chama lá. Doutor Bertão, pode confirmar, é o gate número 8? Afirmativo, gate 08, parte principal, TAM 3891. Apenas atentando ao Boeing da Europa, puxando no 10, não vai interferir com o seu parqueamento, querido. Ok, excelente, grato, tá, 3891. No 896, no solo do No 2, libera a direita, táxi via Alfa, reportante, o táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, boa noite, 96. Propaciro e Fori, ready for taxi. Air Portugal 019, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. Runway 10, Portugal 09. Papa 084, ready to copy. Eita, copy, Europa 084. Kiet Lima Echo Mike Delta, flight level 350, via Upper Zulu 10, until Natal, November Tango Lima, after Upper November 873, until Sierra Alpha Golf Mike Alpha, until Flatbend Route. Salvador Departure Frequency 119.8, is called 5567, Europa 084. Clear to Lima Echo Mike Delta 350, Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873 to SACMA. After the passage of frequency 119.8, squawk 5567 and ready for taxi. Okay, confirm me runway takeoff 10, left turn after takeoff, Fuka departure and Z pattern dish, okay? Europa 084. Okay, runway 10, Fuka departure, left turn after departure, Z pattern dish, Europa 084. Qual é o gol 1805 estacionado para o táxi? Está com 64 a bordo. 2:30, alterna Maceió. Eu passei forward, ready for taxi. Europa 084, ok, stand by for taxi. We have um Boeing Go and taxi now. Stand advise a taxi, Europe 084. Sabe mais. Gol no 805, táxi autorizado, via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Reporte um ponto de espera pronto para decolagem. Índia Alfa reportará no ponto de espera da 10, 805. E já, Vanessa, valeu. Ator é o gol no 714. Gol no 714, aguarde. Guardará. Europa 084, clear de taxi via Juliet and Alpha to hold point runway 10. Um hold point, contact ready for takeoff, Europa 084. Ok, via Juliet and Alpha, holding point runway 10, we'll call you from one ready for takeoff, Europa 084, thank you. Gol 1896, mantém a posição antes da taxa Juliet. Após a passagem do Boeing da Europa, ingressa via Juliet, posição 612. A gente mantém a posição antes da Juliette, após a aeronave da Europa, prossegue para o 62, 816. Portugal 019, on the ground at 16, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Taxi via Alpha, call before taxiway Juliet, Portugal 019. Torre, o gol 1805 está pronto. 05, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 089. Autorizado a decolar, 1805. Pista que já é complicado, autorizado a Salvador, o trip 9955 para acionamento, vamos fazer um power deck, chamaremos para chamar para o taxi. 9955, ciente, reporte pronto para acionamento, aguardando cópia, trip 9955. Ok, estamos prontos para acionamento e o power bank, meios próprios, estamos coordenado com o Israel. Ciente, Torre Salvador ciente, reporte pronto para o táxi, então aguardando cópia, trip 9955. Ciente, reportaremos para o táxi e aguardando cópia, trip 9955, obrigado. Salvador, eu passei o informe, call me for 1-1-0, fully ready. Europa 084, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, eu passei o informe. Salvador, 1-7-1-4. 1-7-1-4, prossiga. Pronto para a cópia, pronto para a puxa. Ciente, aguarde cópia, apenas um instante, gol no 7-4. E para acionamento também temos agora um Airbus da Portugal que vai parquear no pátio principal agora, ok? Aguarde apenas um instante. Ciente. Boa noite, 05, decolar 1219, controle 1119, decimal 8, feliz ano novo. 198, obrigado igualmente, gol no 805. Controle Salvador, feliz ano novo, é o gol 805, passando 2510. Gol 805, boa noite, feliz ano novo pra vocês também. Contato radar só 370, saída PUC. Táxi via Juliet, gate 11. Táxi via Juliet, to gate 11, Air Portugal, 019. Gol 714, pronto, cópia. Pronto, cópia 714. Autorizado Aracaju, nível 3, correção 230, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5577 no transponder. Autorizado Aracaju, no 230, Golf 677, Puca, transição Aracaju, da 10, curva esquerda. 119.8 é o controle, 5577 é o transponder do Gol 1714, pronto já para puxar a trânsito. Quais coordenação? Bois da Portugal, a retaguarda, autorizado, pushback, funcionamento no 05, chame táxi, Gol 1714. A gente vai chamar para o táxi, o Gol 1714. Cipar, boa noite, 084, clear to take off runway 10, wind 080 degrees, 09 knots. Clear for takeoff, aeropass 0 e follow down, feliz ano novo. Cruzeiro, transfere, informação X-ray. 6530, boa noite, feliz ano novo para vocês. Está a 2 mil pés na proa de Duna, o ajuste é 1012, reporte localizador. Feliz 2012, Duna na proa, 2010, confirma o ajuste. 1012. 1012, obrigado. Torre o Trips 9955 está pronto para o táxi POB 04, autonomia 4 horas e 30, alterna Salvador. Trip 9955, ciente, aguarde apenas um instante para o táxi, temos agora um Boeing da Gol iniciando o pushback acionamento no 05 e vai adentrar ao pátio 3, ok? Aguarde para o táxi, estamos também confirmando o consenso seu transponder. Ok, aguardando para o táxi, Trip 9955. Top 084, Airborne at 22, Salvador Departure now 119.8. Ok, Puka Departure 350, Europa 34. And Happy New Year to you, thank you. Europe 084, Salvador Departure now 119.8, Airborne at 22. Cópia 9955. Autorizado Ilhéus, nível de voo 1970 via Golf 677. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus. Controle 119, decimal 8 e aguarda para o transponder, ok? Trip 9955. Sete, autorizado 1970 para Ilhéus via Golf 677. Decola da 10, curva direita da El, Leda, após direto Ilhéus. 119.8 controle, aguardando código transponder Trip 9955. Protejamento correto, aguardando apenas para o código transponder Trip 9955. Aguardando apenas para o transponder, pode iniciar o táxi? Inicialmente, táxi autorizado, reporta para o ingresso no pátio principal, Trip 9955, vai seguir o Boeing da Gol até o ponto de espera, ok? ok, vai seguir o Boeing da Gol, reporta para a entrada no pátio principal, trip 9955. Salvador, é o Gol 17, 14, pronto para o TAC, alterna Recife, 2 horas e 10 com 132 a bordo. Já confirma o PAB? 132. 132 no PAB, ciente, táxi autorizado, via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, reporte pronto para decolagem, Gol 17 no 4. Vai reportar no ponto de espera pronto, Gol 17. ...9955, segue o Boeing da Gol até o ponto de espera como número 2 e aciona 0237 no transponder, trip 9955. ...0237 no transponder, vai seguindo a aeronave da Gol, trip 9955. Ciente, confirme apenas o POB, trip 9955. POB 04. 04, ciente, reporte pronto para decolagem no ponto de espera, trip 9955 na minha escuta. Mantendo sua escuta, reporta pronto, trip 9955. Gol 17 no 4, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 0, 80 graus, 079. Alinhar e decolar, Gol 17, 1 no 4. At Europe 084, call now Recife Center Frequency, 125.45, backup 126.85, boa noite, bom voo. Ok, 1-2-4-4-5, secondary 1-2-6-8-5, boa noite, Ana, Happy New Year. Corre o trip 9955, está pronto no ponto de espera. Trip 9955, mantém o ponto de espera após a rolagem do Boeing da Gol, alinhe e mantém pistão no zero. Vai manter o ponto de espera após o Gol, alinhe e mantém trip 9955. No 4, decolos 28, controle 119.8, uma boa noite, feliz ano novo. 198, obrigado, feliz ano novo a todos. E do Gol 17, 14. Controle Salvador, é o Gol 17, 14, decolado. Gol 17 no 4, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 230, saída PUCA, bom ano novo pra vocês. 230, PUCA, um feliz ano novo, Gol 17 no 4. Controle Salvador, boa noite, o EB 6746, de para 1-0-7-8, por favor. EB 6746, boa noite, a sua identificação desta 3 mil pés na proa de TAP, o ajuste 1-0-1-2. 1-0-1-2, proa de TAP, 3 mil. Trip 9955, livre decolagem, vento 080 graus, 08 nós. Livre decolagem 9955. Decolos 31, controle 1, 19, decimal 8, uma boa noite, feliz ano novo. 119.8, muito obrigado, senhora, um ótimo ano novo a você e a todos. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 9955. Trip 9955, boa noite, feliz ano novo. Contato radar, sobe 1170 na proa de Ilhéus, está presente. 1170 na proa de Ilhéus, feliz ano novo, Trip 9955. No 4, chame centro Recife, 12545, alterna 12085, boa noite, bom voo. 12545, 26, confirma. 2685, bom ano pra vocês. 12685, obrigado, feliz ano novo.